Por 18 anos, o Filho de Deus não fez um único milagre. Ele foi apenas um carpinteiro, vivendo uma vida comum. O que a Bíblia escondeu? 18 anos inteiros foram apagados da história. O homem mais famoso que já andou na Terra teve mais da metade de sua vida ocultada, censurada ou simplesmente esquecida pelos textos sagrados. Pense nisso. O Filho de Deus esteve entre nós por 33 anos, mas a Bíblia só registra cerca de 3. O que aconteceu durante todo esse tempo de silêncio absoluto? Por que os evangelhos esconderam a juventude de Jesus? Essas perguntas assombram estudiosos há séculos. Imagine o impacto de ter os registros de um adolescente, que também era divino. Ele errava? Ele tinha amigos? Ele sabia de seu destino cruel? O silêncio é ensurdecedor. Nós o vemos aos 12 anos, no Templo de Jerusalém, discutindo com os mestres da lei. Um menino prodígio, consciente de sua missão. E então, a cortina se fecha. Quando ela se abre novamente, ele já tem 30 anos e está sendo batizado no Rio Jordão. O que aconteceu no escuro dessas duas décadas? Para entender esse apagão histórico, precisamos olhar para as entrelinhas. O vazio deixado por Lucas, Mateus, Marcos e João não é um acidente. É uma peça de um quebra-cabeças muito maior. Alguns dizem que ele viajou para a Índia, outros que foi para a Grã-Bretanha. Há quem afirme que passou anos isolado no deserto com seitas radicais. Mas a verdade pode ser muito mais próxima de casa, e talvez muito mais perturbadora para quem espera um conto de fadas. O silêncio deforma a nossa percepção. Quando não temos respostas, nossa mente cria lendas. E foi exatamente isso que aconteceu nos primeiros séculos do cristianismo. A curiosidade sobre a infância e juventude de Jesus gerou uma explosão de textos não oficiais. Textos conhecidos como evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Tomé, tentaram preencher essa lacuna com histórias bizarras. Relatos de um Jesus criança que dava vida a pássaros de barro, ou que, num acesso de raiva, amaldiçoava outras crianças. Mas a Igreja rejeitou esses textos. Por quê? Porque eles não batiam com o caráter do homem revelado nos 4 evangelhos canônicos. O Jesus da Bíblia não usava seu poder para exibição ou vingança pessoal. Então, o que a Bíblia realmente nos diz sobre esse período obscuro? Temos apenas um feixe de luz. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. O texto diz simplesmente que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Apenas uma frase. Uma única frase para resumir 18 anos de existência. Mas essa frase carrega um peso monumental. Ela destrói a ideia de que Jesus nasceu sabendo tudo. Ele teve que crescer. Ele teve que aprender. Como deve ter sido esse processo? Imagine a angústia de Maria. Ela guardava no coração as profecias do anjo Gabriel. Ela sabia quem era aquele menino. Mas dia após dia, ela o via varrendo o chão, cortando madeira, lidando com clientes difíceis na carpintaria de José. A vida ordinária escondendo a glória divina. Em Marcos, capítulo 6, versículo 3, os moradores de Nazaré ficam chocados quando Jesus começa a pregar. Eles perguntam: "Não é este o carpinteiro, filho de Maria?" Essa pergunta revela um fato crucial. Durante esses 18 anos, Jesus não fez milagres. Ele não curou os cegos. Ele não multiplicou pães. Se ele tivesse feito qualquer coisa sobrenatural, seus vizinhos não estariam tão espantados com sua sabedoria repentina. Ele era apenas o carpinteiro, um trabalhador braçal. Mas será que ele nunca saiu daquela pequena aldeia na Galiléia? A Galiléia não era um fim do mundo isolado como muitos imaginam. A poucos quilômetros de Nazaré ficava Séforis, uma metrópole vibrante que estava sendo reconstruída pelo rei Herodes Antipas. Uma obra gigantesca precisava de trabalhadores. Precisava de carpinteiros e construtores. É altamente provável que Jesus e José tenham caminhado até Séforis para trabalhar. Ali, o jovem Jesus teria contato com a cultura grega, com soldados romanos, com a riqueza e a pobreza extremas. Ele viu a opressão de perto. Ele sentiu o suor escorrer no rosto para ganhar o pão de cada dia. O silêncio bíblico esconde uma preparação brutal e silenciosa. Mas a mente humana não se contenta com a rotina de uma carpintaria. Onde há um vazio, surgem as teorias conspiratórias. Se Jesus não estava apenas cortando madeira, onde ele estava? Ao longo dos séculos, diferentes tradições tentaram rastrear os passos perdidos do Messias. As tradições ortodoxas orientais muitas vezes focam na preparação espiritual interna, aceitando o silêncio como um tempo de esvaziamento sagrado. Para eles, o mistério não precisa ser resolvido, precisa ser reverenciado. No entanto, o Ocidente sempre buscou evidências físicas. No século XIX, um jornalista russo chamado Nicolás Notovitch chocou o mundo. Ele afirmou ter encontrado manuscritos antigos no mosteiro budista no Tibete. Esses textos supostamente narravam a viagem de um jovem chamado Issa, que seria Jesus, estudando com monges na Índia e no Nepal. A ideia era fascinante, explicaria as semelhanças entre os ensinamentos de Jesus e certas filosofias orientais. Mas havia um problema grave. Estudiosos e historiadores investigaram o mosteiro. Os monges negaram a existência do documento. A história de Notovitch foi desmascarada como uma fraude. Se ele não foi para o Oriente, teria ido para o Ocidente? Lendas britânicas, imortalizadas em poemas e cânticos, sugerem que Jesus viajou para a Inglaterra com seu tio-avô José de Arimateia, que era um mercador de estanho. É uma história bonita, mas não há uma única evidência arqueológica ou documental que sustente isso. Então, o que nos resta? Muitos estudiosos protestantes e católicos modernos apontam para uma direção muito mais realista. Eles olham para o deserto da Judeia. Naquela época, existia uma seita judaica radical chamada Essênios. Eles viviam isolados em Qumran, perto do Mar Morto. Eles pregavam o arrependimento, batizavam nas águas e aguardavam o fim dos tempos. Soa familiar? João Batista, o primo de Jesus, quase certamente teve contato com os essênios. Seus ensinamentos são incrivelmente parecidos com os pergaminhos encontrados nas cavernas de Qumran. Será que Jesus também passou um tempo com eles? É uma hipótese tentadora. Explicaria seu conhecimento profundo das Escrituras e sua crítica feroz aos líderes religiosos de Jerusalém. Mas se isso for verdade, por que os evangelhos silenciam sobre essa conexão? A resposta pode estar na própria missão de Jesus. Ele não veio para ser um monge isolado no deserto. Ele bebia com cobradores de impostos, ele tocava em leprosos, ele vivia no meio do caos humano. Os essênios fugiram do mundo. Jesus mergulhou de cabeça nele. Existe uma revelação ainda mais profunda escondida nesse apagão histórico, algo que transcende mapas e lendas. Para encontrar a resposta, precisamos entender a cultura judaica do primeiro século. Na tradição de Israel, um homem só era considerado maduro e apto para ensinar publicamente aos 30 anos. Os sacerdotes da tribo de Levi só começavam seu serviço no tabernáculo aos 30 anos, como lemos no livro de Números, capítulo 4. O rei Davi assumiu o trono de Israel exatamente aos 30 anos, segundo o segundo livro de Samuel. Não é uma coincidência, é um padrão divino. Se Jesus tivesse começado a pregar aos 20 anos, ninguém o teria escutado. Ele seria visto como um jovem arrogante, desrespeitando a ordem natural das coisas. A espera não foi um acidente de percurso, foi uma submissão voluntária à lei e à cultura do seu povo. Mas o que ele fazia enquanto o relógio avançava? A palavra grega usada no Evangelho de Marcos para descrever a profissão de Jesus é tecton. Nós traduzimos como o carpinteiro, mas o significado original é muito mais amplo. Um tecton era um mestre de obras, um artífice, alguém que trabalhava com madeira, pedra e ferro. Pense no peso teológico disso. aquele que, segundo o Evangelho de João, criou o universo com a sua palavra, passou 18 anos moldando a matéria bruta com as próprias mãos. Ele conhecia a resistência da madeira. Ele sabia o esforço necessário para erguer uma parede de pedra. Isso muda completamente a forma como lemos os seus ensinos. Quando Jesus fala sobre construir uma casa sobre a rocha, em Mateus capítulo 7, ele não está usando uma metáfora vazia. Ele está falando de sua própria experiência. Ele viu casas desabarem com as tempestades porque os alicerces eram fracos. Quando ele fala sobre o jugo suave, ele sabia exatamente como esculpir um jugo de madeira para que não machucasse o pescoço do animal. A revelação fascinante dos anos perdidos é que eles nunca estiveram perdidos. Eles foram o laboratório da encarnação. A teologia cristã defende que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Mas a humanidade não se aprende num passe de mágica. Ela se vive. Ele precisava sentir o cansaço nas pernas. Ele precisava lidar com clientes que não pagavam. Ele precisava chorar a morte de seu pai adotivo, José, que desaparece dos relatos bíblicos antes de Jesus começar seu ministério. A dor do luto, o suor do trabalho, a paciência da espera. Talvez nunca saibamos com certeza absoluta cada detalhe desses 18 anos de silêncio. Não há pergaminhos escondidos ou mapas secretos que vão nos dar as coordenadas exatas de sua juventude. E talvez esse seja exatamente o objetivo. Se os evangelhos tivessem registrado cada passo do jovem Jesus, nós focaríamos nos detalhes históricos e perderíamos a mensagem central. A Bíblia não é uma biografia moderna, ela é um registro de salvação. O silêncio dos anos perdidos nos confronta com a nossa própria impaciência. Vivemos em uma era que exige sucesso imediato. Queremos pular as etapas, chegar logo ao palco. Mas o homem que dividiu a história ao meio passou a maior parte de sua vida no anonimato absoluto, vivendo como qualquer um de nós. Ele não teve pressa. Ele aceitou o processo. O vazio nas páginas da Bíblia não esconde um segredo obscuro. Ele revela a beleza profunda de uma vida comum. A divindade escondida no pó de uma carpintaria de Nazaré. A pergunta sobre onde ele esteve, no fim das contas, revela muito sobre nós mesmos. Revela nossa imensa dificuldade em aceitar que o sagrado pode habitar no trabalho duro e no cotidiano ordinário. No nosso próximo episódio, investigaremos a mulher de Caim. De onde ela veio? Um dos maiores enigmas do livro de Gênesis que ainda hoje desafia a lógica dos primeiros dias da humanidade.